Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Olá, galera do Espaço Jovem. Eu sou o Gustavo Rezende. Boa tarde. Firme e forte, Gustavo? Tudo certo, Marcos. Tudo indo. Maravilha. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E aí, Guga, qual é o tema do programa de hoje? Bom, o tema do programa de hoje é descanso, com a participação de mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Tema muito apropriado, né? Levanta-se enquanto que eu vou entrar de férias a partir da semana que vem, então. Caiu como uma luva, né? Com certeza. Realmente um tema extremamente interessante para a gente conversar hoje. E, claro, além do tema de hoje, né, temos quadros vários bastante interessantes. Um deles é o fichário, no qual faremos o fichamento do artigo, né, de um importante artigo intitulado A Doutrina dos Espíritos e o Indivíduo Espírita, de Maísa Intelizano. Um artigo publicado na revista Espiritismo e Ciência. E hoje, claro, dia 7 de julho, temos sempre fatos marcantes para contar. Não é isso, Gustavo? O que temos? Por onde começamos? Bom, no dia 7 de julho de 1540, Vasco da Gama saía de Portugal com a frota de caravelas que chegaria às Índias, fazendo desta, até então, a viagem mais longa da história realizada por caravelas. Ó, vejam bem, falamos do navegador Vasco da Gama. Verdade, é. Não tem nada a ver com um clube de futebol, não, tá? Só pra deixar claro. Bom, através dessa viagem, a coroa portuguesa tinha por objetivo conquistar e explorar outros territórios, além de iniciar a realização de rotas comerciais que seriam extremamente vantajosas para Portugal. Durante a viagem, Vasco da Gama atingiu a costa de Serra Leoa e fez uma manobra de retorno que o fez chegar à marca de 6 mil quilômetros navegados. No fim de sua vida, Vasco da Gama foi nomeado governador da Índia Portuguesa com o título de vice-rei. No dia 7 de julho de 1940, nascia Richard Starkley Jr., mais conhecido de todos como Ringo Starr. Ringo começou sua carreira de músico em 1957 com a banda The Eddie Clayton Skiffle Group, que mais tarde passou a se chamar Rory Storm and the Hurricanes. Foi nessa época que adotou o nome Ringo, derivado da palavra inglesa ring, que significa anel. O pseudônimo foi escolhido por conta dos anéis que gostava de usar. Ringo integrou os Beatles após os outros membros do grupo se desentenderem com o baterista anterior, Pete Best, que teria um temperamento explosivo. Ringo é reconhecido como o maior baterista da história do rock, título concedido em 2001 pela revista Rolling Stone. Bom, no dia 7 de julho de 1898, o Congresso norte-americano aprovava a anexação das ilhas do Havaí. O Havaí foi invadido por tropas americanas em parceria com alemães e britânicos no ano de 1894. A aproximação entre Estados Unidos e Havaí ocorreu em 1874 e fora promovida principalmente por motivos comerciais. O presidente americano Grover Cleveland acenou com a possibilidade de devolver o trono real à rainha vigente no Havaí, na época, né? Mas, como forma de protesto, esta recusou a oferta. E lembrando, como sempre, que o programa é ao vivo. Estamos com você sempre todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos, no mesmo horário. Bom, para falar com o nosso programa, né, o contato do programa pode ser feito por telefone. Ligue agora, em diante, até às 15h dessa quinta-feira, dia 30/6, para o atendimento ao ouvinte da rádio. Telefone 3386-1400. Isso aí, 3386-1400. Tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço é sem cedilha, ou o nosso site, www.radioriodejaneiro.am.br, clicando no link Programação, no sublink Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem. Você pode também, através do Twitter, conversar conosco.

Embora Kardec tenha sido um instrumento de precisão utilizado para organizar os conhecimentos trazidos pelos Espíritos, a doutrina em si mesma não é obra dele, pois é consequência direta e clara da própria natureza e de suas leis, sendo assim obra divina, tão antiga quanto a própria criação, em suave e gradativo desvendar aos seres da Terra. Já o indivíduo espírita, diz Maísa, é antes de mais nada um espírito em evolução, mas ainda em processo árduo e contínuo de lapidação moral e espiritual. Assim sendo, todo espírita, por mais convicto que seja, é ainda um ser imperfeito, sujeito a enganos e exageros de toda sorte, os quais só o tempo e a experiência poderão extirpar de sua conduta. Portanto, a autora quis dizer que temos uma doutrina perfeita, sendo praticada e divulgada por indivíduos imperfeitos. Bom, mas isso pode acontecer? É claro que sim. Afinal, devemos nos lembrar que um dos ensinamentos básicos da doutrina é a constante busca do aprimoramento interior. Ela diz ainda que a própria doutrina espírita previu que seus adeptos e praticantes seriam falhos e, por isso mesmo, colocou, dentre seus mais importantes preceitos, o contínuo trabalho de reforma íntima, baseada no exemplo do Cristo e na vivência consciente dos ensinamentos contidos em seu Evangelho. Para Maísa, pouco a pouco, a compreensão da doutrina espírita dá aos seus seguidores a garantia de que o futuro será sempre melhor e mais esclarecedor que o presente, embora, às vezes, as aparências pareçam dizer o contrário. Como também a garantia de que todos nós, sujeitos aos processos de aperfeiçoamento, através da desencarnação e da reencarnação, teremos acesso ao esclarecimento, para fortalecer a nossa fé e alicerçar o nosso conhecimento em bases irremovíveis. Analisar o Espiritismo baseando-se simplesmente nas práticas de um grupo espírita é um erro que os verdadeiros adeptos e estudiosos da doutrina não podem mais cometer ou deixar que se cometa, por mais bem intencionado que esse grupo seja. O artigo lembra que chegou a hora de todos nós encararmos de frente os preceitos espíritas, esforçando-nos para aplicá-los com lucidez e discernimento em nossas vidas, como também de separarmos dentro dos salões espíritas o joio do trigo, para que o bem possa florescer e dar frutos saudáveis, a fim de alimentar a alma dos que ainda não se sentem totalmente acordados para os esclarecimentos trazidos pela doutrina dos espíritos. A autora termina o texto ressaltando que, em relação ao rumo que tem sido dado à divulgação, exemplificação e prática espírita, nessas últimas décadas, não nos cabe julgar ninguém a não ser nós mesmos. Não nos cabe perguntar a mais ninguém, além de nós mesmos, se a conduta adotada está realmente de acordo com os preceitos essenciais da doutrina. Na realidade, o indivíduo deve conscientizar-se do seu papel e de sua importância perante a veiculação da doutrina espírita, esforçando-se para que a imagem do Espiritismo reflita sempre o liberalismo, o dinamismo e o estudo consciente. Portanto, amigos, trabalhemos em prol da doutrina espírita, sem nos esquecermos de um de seus principais preceitos, o aperfeiçoamento moral, para que, pouco a pouco, conquistemos o aprendizado e a evolução. Espaço Jovem! E hoje é um programa diferente, um programa especial. Não é todo dia que recebemos duas convidadas, né, no microfone, mais uma terceira pessoa aqui acompanhando. Aqui mandar um grande abraço para Angela Martins, que não está no microfone hoje, né, com a gente, né, ela que também está acompanhando as nossas duas convidadas. E elas vão falar sobre um tema que, claro, todo mundo gosta, né? Afinal, quem não gosta de descansar, né? Quem não gosta de um descanso? Mas é bom a gente aproveitar esse descanso para fazer algo útil, né? Para, né, para somar em prol da nossa evolução, né? Não apenas para ficar, né, ao léu, né, soltando pipa, né, enfim, fazendo coisas que realmente não vão acrescentar tanto, né, pra gente, né, ficar, né, à toa, como se diz. E para tanto, a gente recebe com muita honra a Ângela Martins, a Lucila Mansur e a Terezinha Pinho de Castro. Da Ângela eu já falei, e agora eu vou dar boa tarde às duas convidadas, né, que vão participar no microfone, a Lucila Mansur e a Terezinha Pinho de Castro, elas que são trabalhadoras do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Boa tarde às duas, sejam muito bem-vindas. Quero ouvir uma saudação primeiro da Lucila e depois da Terezinha. Ficamos muito felizes com essa oportunidade, porque a difusão da doutrina, nos diz Emmanuel, é a grande necessidade que há hoje na Terra. Com certeza, cada vez mais, cada vez mais. E para a gente começar dentro de uma forma bem didática, lembrando que nesse primeiro bloco as perguntas, né, do tema vão ser respondidas pela Lucila e no segundo bloco as perguntas dos jovens pela Terezinha, só para dividir aqui. E Lucila, qual é a diferença entre ócio, lazer e descanso? Muita gente acha que é a mesma coisa, como eu até falei no início, né? Ah, descansar, ficar de perna pro ar, né? Só fazer aquilo que digamos, que me der vontade, né? Que, digamos, que me der algum tipo de prazer e pronto, entendeu? O resto que não conte, né? Que não importe. Então, qual é a diferença entre essas três coisas? Vamos entender primeiro a diferença entre cada vocábulo para poder utilizá-lo com propriedade. Cessação de uma atividade, trégua, pausa, interrupção, estado de quem descansou, é necessário para descansar ter tido alguma atividade laborativa primeiro. Então, entendido isso, ócio, então, nós vamos trabalhar como aquela atividade mais ligada à atividade normalmente improdutiva. Descanso como tempo de cessação do trabalho e o lazer como um tempo produtivo. Vamos lá. Bem lembrado. Agora, complementando o que você tão bem lembrou agora, a pessoa não pode estar cansada se não faz nada, né? Porque a gente vê muito isso. Ah, né, às vezes a pessoa, né, tá à toa, né? Tá soltando pipa por aí, enfim. E fala, tô tão cansado. Mas, quer dizer, como é que você vai estar cansado de algo que você não faz? Combinado. Essa é uma questão fundamental para a gente compreender que há muitas formas de dispêndio energético. O fato de não fazer nada, de não laborar, de não trabalhar, não significa que você não esteja dispendendo energia. Você dispende energia até sem nada fazer. Porque cabeça vazia, um assunto que a gente vai conversar mais adiante, muitas vezes é oficina do diabo, sim. Você fica elucubrando, relembrando, revivendo situações dolorosas, ou mais do que isso, fantasiando situações incapazes, inexequíveis, como a gente diz, impossíveis de serem resolvidas. Aquela pessoa que não dorme de noite pensando como é que vai resolver o problema, e aí não descansou e já acorda cansado. Já acorda cansado. Bem lembrado. Qual a importância do descanso para o bom funcionamento do organismo, tanto físico quanto mental? Gustavo, a gente vai sempre analisar todas essas questões sobre dois aspectos. O aspecto fisiológico, orgânico e aquele fundamento moral que a doutrina nos traz, aprofundando esse conhecimento. Dentro da fisiologia, o descanso ele é necessário porque é o momento que o nosso organismo refaz células muito mais rapidamente. Diziam os nossos avós, muito apropriadamente, que nós crescemos enquanto dormimos, e é fato verdadeiro. Os homeopatas hoje dizem que é fundamental a hora de refazimento do descanso para recomposição orgânica. Harvard recentemente publicou um estudo muito interessante falando que, por exemplo, tomemos uma atividade laborativa de 6 horas. Sim. Em 6 horas contínuas, você vai ter 50% da tua capacidade reflexiva já comprometida. O descanso é uma necessidade fisiológica. Tá? Com certeza, sem ele não se sobrevive, né? Se ele não estiver presente em algum momento. Pode conduzir ao óbito. Perfeito. Tá? Agora vamos falar da parte espiritual, só para concluir, se você me permitir. Claro, lógico. Tá? A gente vai lá para o Livro dos Espíritos, lembrando da importância de recorrer sempre ao Pentateuco. A necessidade do trabalho é lei da natureza, diz a pergunta 674. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os prazeres. Entendamos aqui trabalho, como nos ensinou o Livro dos Espíritos, como ocupação útil. Mas falamos há pouco que o descanso é decorrente do trabalho. Então seria, naturalmente, o trabalho uma necessidade inerente. O descanso, me perdoe, uma necessidade inerente ao homem que trabalha. Lei natural, sem culpa. Ou seja, vai descansar feliz, tá? Mas sem problema. Sem medo de ser feliz. É esse o plano. É esse o plano. Agora, quando a gente não descansa, né? Vamos para o lado oposto, né? A pessoa que está, digamos, numa estrutura contínua, permanente de trabalho e tal, não só o trabalho remunerado, mas às vezes o trabalho não remunerado também, né? Muitas vezes o trabalho dentro de casa, né? Enfim, as pessoas que trabalham em casa também sofrem muito com isso, né? Porque, não, por exemplo, dona de casa não tira férias, ou eu estou enganado, na prática, no dia a dia. Posso comprovar e depois. Pois é. Dona de casa não é uma profissão regulamentada, não tira férias, é uma coisa contínua, uma coisa que não tem fim, né? Mas o que eu vou perguntar vale para todos esses casos em que a pessoa vai trabalhando sem fim, né? Quando começa a ultrapassar os limites do corpo, isso tem um preço, Lucila? Sem dúvida alguma, qualquer transgressão agressiva, ela tem um preço. Ela tem uma resposta fisiológica e espiritual. Quando você não respeita os limites do seu organismo, você vai necessariamente lesá-lo. Existe um cara, um estudioso chamado Narras, que analisou isso, mas falando do conceito geral de bem-estar físico, e dentro deste conceito ele coloca o respeito aos limites orgânicos, respeitando seus horários de descanso. Sim. Tá? Esse processo leva a uma coisa que surgiu na engenharia chamada estresse. A palavrinha estresse, ela nasceu no meio, diferentemente do que a gente pensa, não no meio médico, mas no meio da engenharia mecânica, avaliando peças que fraturavam pelo uso excessivo. Interessante. Quando a gente abusa do corpo, ele acaba estressado, ele acaba fraturando também. As Porque sequelas ele não deixa... são... Claro, enormes. E ele não deixa de ser uma máquina, né? O corpo, né? Não, é uma máquina complexa, perfeita, única, criada pelo nosso Pai Celestial, e que deve ser respeitada por isso. Com certeza. O que seria o ócio criativo? A expressão ócio criativo nasceu e passou a ter um uso maior a partir de uma monografia, até não muito antiga, de um espanhol chamado Domenico de Masi. Nós vamos nos ater aqui a essa utilização desse ócio criativo como a consciência, particularmente a nós que nos candidatamos a sermos estudantes da doutrina espírita, a nos agregarmos ao rebanho daqueles que já caminham acreditando no progresso e no evangelho como o melhor meio ou a única forma de autoajuda para o aprimoramento de cada um de nós. Sim. Nós vamos atribuir a este ócio como um momento do descanso voltado para o crescimento interior. Que tal começar a pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo na Terra, qual é a minha missão? Posso eu contribuir de alguma forma para a sociedade em que eu estou inserida? Esse é um ócio bastante criativo. Muito bem lembrado. E até, de certa forma, o Domênico ele foi o primeiro digamos, a quebrar esse paradigma, né, de que ócio era a mesma coisa que, digamos, aliás, que o ócio era totalmente inaproveitável, né? Ele muda um pouco esse viés, dizendo que não, você nesse momento você pode também criar, você pode também produzir, né? Você pode também gerar algo de bom. Com certeza. Então ele foi, ele cria, né, uma nova linha de pensamento que, claro, vai ter inúmeros desdobramentos ao longo dos anos. E a gente tem que lembrar do cenário atual do mundo, né? Um cenário no qual o próprio trabalho sofreu uma grande reformulação, a própria forma de trabalho. Então, em consequência, por que o ócio também não pode ter, né? Então, na verdade, tudo muda, o próprio conceito de descanso, de ócio, também pode mudar. Eu queria lhe perguntar, Lucila, sobre a parte mais espírita da coisa. Você já citou preliminarmente, mas em nível mais detalhado, o que a gente pode encontrar na doutrina sobre descanso? Qual é a visão espírita sobre isso? Pergunta 683 do Livro dos Espíritos, a gente vai estar sempre citando e recorrendo. Sim. Até porque é uma curiosidade muito boa para nós, vou me incluir aí, jovens, temos a certeza absoluta de que é um livro que está up to date sempre, está contextualizado. Nós podemos voltar até lá e ver. Já havia Kardec, naquela ocasião, em meados do século XIX, colocado a pergunta: qual o limite do trabalho? E os espíritos responderam: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem a escolha. nós temos a responsabilidade e o dever de atentarmos cuidadosamente e zelarmos pelo corpo físico que nos foi concedido. Utilizarmos este ócio criativo que você falou há pouco, produzindo Sim. em benefício próprio, em prol da família, da comunidade, da igreja que frequentamos, do centro do qual participamos, é a forma ajuizada e que vai denotar o progresso de cada um de nós. Quando Sim. a gente amadurece. Quando a gente amadurece, a gente aproveita o tempo que nos é dado. Muito bem lembrado. O repouso, ele vai passar a fazer parte da lei do trabalho? Ele faz parte dessa lei? Não só vai fazer parte, como já faz e sempre fez. Como nós falamos, o conceito de descanso e o repouso se inclui dentro do conceito de descanso, ele está ligado a cansaço. E cansaço está ligado à execução de atividade laborativa, tá? Perfeito. Agora, saindo do repouso, voltando para a questão do trabalho em excesso, né? Pessoas que, por exemplo, incorrem nesse regime, né? Em função da necessidade de sustento da família, né? Aquela pessoa que trabalha intensamente todo o tempo em função de uma necessidade, né? Necessidade mesmo de sustento. E se esquece da reparação do corpo? Ela tem um mérito maior? Ou, digamos, no caso, ela tem esse atenuante na hora de se deparar com esses atos? Marcos, Deus nosso Pai, misericordioso é todo eterno, justiça e bondade. Então não pode haver, nem podemos pressupor que haja privilégios para uns em detrimento de outros. A dificuldade nos convida muitas vezes, as dificuldades materiais, a dedicarmos uma grande quantidade de horas de nossas vidas ao trabalho. Entretanto, isso não nos autoriza a não cuidarmos do corpo físico, porque essa é a maior bênção que recebemos pela experiência reencarnatória. Com certeza. Tá. E a gente está conversando com a Lucila Mansur e a Terezinha Pinho de Castro, Terezinha que vai participar no próximo bloco. Estamos conversando sobre o tema descanso, entre outros assuntos. Essa conversa interessantíssima continua daqui a pouquinho no próximo bloco, depois do nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o site da Rádio Rio de Janeiro? Ainda não? Então, o que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira todo o nosso conteúdo, enfim, todas as informações sobre o que é a rádio, os programas, enfim, muita coisa boa para você acompanhar. E, é claro, dentro do site da rádio tem também o cantinho do Espaço Jovem. Para tanto, basta acessar o link Programação e o sublink Espaço Jovem e aí você se defronta com a nossa página, com as informações sobre o programa, dicas, curiosidades, áudios de programas anteriores, você que perdeu algum por algum motivo, você encontra várias edições lá disponíveis para você ouvir. E, é claro, no site da rádio, basta você clicar no link Ouça Agora para ouvir a emissora em tempo real, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo. O link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? E voltamos então com as nossas notas de utilidade jovem. Afinal, não é isso, Gustavo? Jovem espírita não vive de brisa? Definitivamente não. Começamos hoje com o quê? Bom, a Infraero está abrindo inscrições para concurso público, visando a formação de cadastro de reserva. Há vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até as 14h do dia 8 de julho, através do site concursosfcc.com.br, preenchendo o formulário de inscrição via internet. A Volkswagen do Brasil abriu o processo seletivo para o seu programa de trainee 2012. São oferecidas 23 vagas nas áreas técnica, que inclui desenvolvimento do produto, operações, manufatura, planejamento do produto e qualidade assegurada. E na área de suporte, que inclui compras, finanças, recursos humanos, vendas e marketing. Para concorrer, o candidato deve ter no máximo 2 anos de formado, inglês fluente, alemão desejável e disponibilidade para viagens. Experiência profissional e pós-graduação são diferenciais. As inscrições podem ser feitas até 14 de agosto através do site focotalentos.com.br/Volkswagen Trainee 2012. Bom, a Prefeitura do Rio de Janeiro está abrindo 22 vagas para analista de planejamento. Os interessados devem ter ensino superior completo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até às 11h59 do dia 18 de julho no site concursos.rio.rj.gov.br. Maravilha, então, a todos os interessados, né, nessas informações que prestamos. Boa sorte, ok? E, é claro, muita gente para mandar abraço hoje, muita gente mesmo, começando pela Ângela de Fragoso, em Magé, diz que está na escuta, adorando o programa, está maravilhoso, abraços a todos, obrigado, Ângela, de coração. Mandar abraços também para Marisa de Anchieta, para Maria da Cruz, no bairro de Bancários, aqui na Ilha do Governador, para o João Constâncio, também de Anchieta, para Clarice, igualmente de Anchieta, para Miriam de Nilópolis, para o Francisco Pedro da Tijuca, para Priscila do Caxambi, Tânia Regina, também do Caxambi, Dilcemar de Coelho da Rocha, o Rodrigo de Jacarepaguá, Rubens da Silva de Vaz Lobo, José Vicente de Brás de Pina, obrigado pela mensagem, José Vicente, e também para a Ieda Oliveira e para a Mariana Lima. Mariana Lima, que é do CEOI, o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, em Jacarepaguá. Obrigado pela sua mensagem, Mariana, e a gente vai entrar em contato depois com você em relação ao que você está abordando conosco. Muito obrigado desde já. Em relação aos aniversariantes, hoje não tem ninguém, ninguém assim conhecido, né? Semana que vem vai ter. Mas nessa semana realmente não há ninguém específico para a gente mandar parabéns, mas é claro, tem, né, os nossos ouvintes que aniversariam hoje, não é isso, Gustavo? É, sintam-se todos abraçados e beijados por nós. Pois é, assim como a turma que aniversaria na reprise do domingo, né, no próximo domingo, dia 10 de julho. Então, fica aqui o nosso abraço, nossos cumprimentos e, claro, muita felicidade a todos vocês que fazem aniversário tanto na quinta e no domingo. E, é claro, um muito obrigado de sempre pela participação de todos vocês, ok? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E voltamos a conversar com a Ângela Martins, Lucila Mansur e Terezinha Pinho de Castro. Aliás, a Ângela está aqui quietinha, né? Se absteve de falar. A gente está no microfone mesmo com a Lucila Mansur e a Terezinha Pinho de Castro. Elas que são trabalhadoras do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Vocês podem, antes, né, da gente voltar para as perguntas, vocês podem passar algum contato do centro para quem queira mais informações, algum endereço, telefone, enfim, algum dado? Nossa casa fica na Rua da Passagem, 161, sim. Botafogo. Sim. Lá o telefone é 2542-2492. É, 93. Repetindo então? É, eu vou repetir o telefone porque foi mudado há pouco. 2542-2493, Rua da Passagem 161, em Botafogo. Tá ótimo. E lá tem essas atividades todas, né? Não só de reuniões públicas, mas também de evangelização, mocidade, tudo isso, né? Perfeitamente. E temos tarefas também que fazemos fora, como indo uma vez por mês à favela de Acari, onde atendemos a 127 famílias, temos 72 idosas e temos um trabalho que é dado por Emmanuel através do Chico, de ir às estradas, levar o Natal para as crianças, estradas vicinais, né? Sim. Para 2.000 crianças. Belíssimo trabalho. Parabéns, então. E depois dessas informações tão importantes, a gente volta para as perguntas. Ficou uma pergunta do bloco anterior que eu não posso deixar de fazer agora, porque é realmente uma dúvida de muitos. Então, Lucila, responde para a gente. Espírito, afinal, trabalha permanentemente ou o espírito também descansa como a gente? Espírito possui férias? Possui feriado? Possui, né, folga semanal? Como é que funciona isso? Olha, se há ou não uma legislação do trabalho similar à nossa, de fato desconheço. A sua pergunta da folga semanal aí ligada à CLT. Eu não sei se Getúlio Vargas vai contribuir depois lá em cima também. Agora, pois aqui... É. Falemos então do que nos contou o nosso André Luiz no livro Nosso Lar, agora que foi tão divulgado depois da veiculação do filme. No próprio filme nós podemos observar momentos de refazimento quando os espíritos se encaminhavam para as estações, para as áreas do lago, onde podiam sentar, meditar, refletir, o que seria o que falamos há pouco, Marcos, o ócio produtivo, aquele momento de refazimento, de lazer, em que a gente aproveita para repensar valores, virtudes já adquiridas, virtudes ainda a serem adquiridas, e aqueles calinhos que a gente não conta para ninguém, que tem que reformar, né? Com certeza. Então, depois de dado esse esclarecimento, agora sim as perguntas... Então, o espírito descansa, sim. Eu queria só te contar uma historinha. Claro, claro. Você sabe que um companheiro espiritual disse numa comunicação na casa que frequentamos, de uma maneira muito carinhosa, ao grupo reunido numa sessão de desobsessão, dizendo como recomendação que se nós pretendíamos descansar muito, que o fizéssemos na Terra. Porque lá em cima, sim, esse descanso excessivo não nos seria facultado. Eu faço ideia. Agora, se as perguntas dos jovens de diversas mocidades espíritas, no caso, as perguntas para a Terezinha Pinho de Castro, começamos com qual, Gustavo? Bom, a primeira pergunta é a pergunta da Laura, de 21 anos, do Centro Espírita Cristófilos. A Laura pergunta o seguinte... Os espíritos, assim que desencarnados, eles continuam tendo órgãos? Se sim, estes órgãos permanecem em funcionamento? Laura, a sua pergunta é muito pertinente. Quando você fala os espíritos, você está falando naturalmente do espírito com seu perispírito, que é como nos apresentamos na vida depois do espaço depois do desencarne. E muitos irmãos nossos, com vidas desregradas, ligados ao sexo, a outros vícios, à bebida, ao fumo, ao alcoolismo, tentam realmente usar os seus órgãos, ainda na impressão de que estejam materializados, vivos. Eles realmente estão com o corpo perispiritual integral. A próxima pergunta é a pergunta do Ian, de 16 anos, da Sociedade Espírita Ramat. Bom, o Ian pergunta o seguinte: será que a internet causa uma saturação de conhecimento pela quantidade de coisas, né, de informações? Existe essa saturação? Paulo de Tarso nos diz uma coisa interessante: que tudo nos é útil, mas nem tudo nos convém. Ficar na internet 10, 12 horas lendo coisas reais e outras irreais não é realmente o ideal. Agora, a saturação de conhecimento, esta não existe, porque nós sabemos que só o que sabemos é que não sabemos nada da vida espiritual completa. Perfeito. Próxima pergunta é do Rogério, de 29 anos, da mocidade do Grupo Espírita André Luiz, Terezinha. Por que seres mais evoluídos que nós, habitantes de outros planetas, nunca entraram em contato conosco? Mas, Rogério, pense bem. De onde você pensa que veio Jesus? Os espíritos de outros planetas estão constantemente em contato conosco através dos seus prepostos. Porque quanto mais elevado o espírito, mais difícil entrar na psicosfera da Terra, que é muito pesada. Então, as intuições são passadas para os nossos mentores, que as trazem para nós. Temos o exemplo, por exemplo, de Maria de Nazaré convidando o Dr. Bezerra para passar a outro plano, e ele continuando conosco, não é? Temos aí coisas muito bonitas nessa área, mas os espíritos superiores realmente estão em contato permanente conosco. Lucila, o mau uso da internet pode prejudicar na saúde física da pessoa? Isso se reflete no espírito de alguma forma? Por exemplo, aqueles que ficam horas e horas e horas na internet, eles podem ter algum tipo de problema físico? Essa é a pergunta da Lara, de 16 anos, da Sociedade Espírita Ramat. Lara, todo uso é lícito, como a Terezinha falou ainda há pouco. O problema está no abuso. Quando nós abusamos de um recurso importantíssimo que a sociedade terrena já recebeu, como a internet, a globalização do conhecimento, nós começamos a deixar de atentar para outros cuidados necessários para a complementariedade do crescimento integral que nós temos compromisso na Terra. Então, se eu fico na internet 20 horas a cada 24, eu deixo de exercitar a parte motora física do meu organismo, por exemplo, e vai comprometer um crescimento saudável. Exijo demais dos meus olhos e eles vão acabar adoecendo. Perco tempo numa ansiedade, num consumo absurdo de informações sem critérios seletivos. Então não é o uso que faz mal, é o abuso. Uhum. Com certeza. Próxima pergunta é do Álamo, de 31 anos. Da Mocidade do Centro Espírita Seara Fraterna. Ele pergunta o seguinte: os espíritos que vieram de capela já retornaram para um mundo mais elevado ou para a própria capela? Álamo, se cumpriram suas missões, se foram espíritos completistas, quantos os há por aí, com certeza que são, já estarão em tarefas em outras esferas a caminho da luz. Com certeza. Quer dizer, se já cumpriram o seu trabalho, né? Podem, né? Estão livres para continuarem, né? Na sua trajetória evolutiva. E aí, Gustavo? Bom, a próxima pergunta é a pergunta da Stephanie, de 17 anos, da Sociedade Espírita Ramatiz. A Stephanie pergunta o seguinte: espíritos menos evoluídos podem influenciar pessoas a fazerem um mau uso da tecnologia? Sem dúvida alguma. Cada um de nós, quando pensamos, emitimos energia. E captamos também pensamentos, que são formas de energia, como a gente sabe, uma energia eletromagnética, pensamentos de outros espíritos encarnados ou desencarnados. Quando nos colocamos em sintonia vibratória com aqueles irmãos que ainda não se agregaram, como nós estamos tentando fazer, ao caminho do bem, vão nos dar sugestões perniciosas. Tudo depende de onde a gente sintoniza o rádio. O rádio é sua agora, que bom que está na Rádio Rio de Janeiro, está bem sintonizada. Bem lembrado. E com isso a gente quer aqui agradecer imensamente a participação da Lucila Mansur e da Terezinha Pinho de Castro, também da Ângela Martins. Agradecer as três, né? Mas também, né, penhoradamente a Lucila e a Terezinha por esse programa tão legal. No caso, vocês gostariam de deixar algum recado final, alguma mensagem para quem nos ouve? Primeiro, agradecer a oportunidade e depois dizer que a gente fica muito feliz. Nós também temos na Seara um trabalho de evangelização coordenado pela Ângela. E é muito gratificante quando a gente vê que cada vez o maior número de jovens buscam respostas consistentes que nos satisfaçam aquelas angústias existenciais que a gente tem de onde a gente veio e para onde a gente vai. Com certeza. Terezinha? Foi com muita alegria que nós voltamos a esta casa, já estivemos aqui algumas vezes, e pedimos a Jesus profundamente que a nossa mocidade possa despertar, porque vivemos um período muito difícil de transição. Sim. E há necessidade de termos recursos e apoio nesta época para podermos passar por ela incólumes ao mal. Maravilha, então. Conversamos com Lucila Mansur e Terezinha Pinho de Castro aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E aí, Gustavo, na semana passada, o que que nós perguntamos? Bom, na semana passada perguntamos o seguinte: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido por todos como Bezerra de Menezes, foi um dos expoentes da doutrina espírita no Brasil. Descendente da antiga família de fazendeiros, Bezerra foi também um homem de muitos dons e habilidades políticas e profissionais. Diante disso, perguntamos: qual das alternativas a seguir relaciona totalmente profissões exercidas por Bezerra de Menezes em sua vida? Alternativa A, médico, músico e cozinheiro. Alternativa B, médico, alfaiate e marceneiro. Ou alternativa C, médico, militar e jornalista. Quem respondeu a alternativa C, médico, militar e jornalista, acertou. E a nossa ganhadora da semana passada é a Marisa de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro. Marisa, parabéns em nome de toda a equipe do programa. Você irá ganhar, em nome da equipe do Espaço Jovem, um exemplar do CD Música para Concerto, de Itajara Dias, um oferecimento do Clube de Arte, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Marisa, você tem um prazo de 10 dias corridos. Esse prazo começa a contar amanhã, dia 8 de julho, para retirar o seu brinde diretamente na portaria da Rádio Rio de Janeiro, trazendo para isso um documento de identificação com foto, ok? Parabéns, Marisa, e obrigado, claro, pela participação de todos no quiz. Lembrando que neste mês de julho não tem quiz, o quiz volta em agosto, ok? Espaço Jovem. Fim de papo, Gustavo. Fim de papo, Marcos. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. O que é bom durar pouco, né? Mas semana que vem estaremos de volta, não é isso? Exatamente. Às quintas-feiras e também a reprise aos domingos, né? Sempre às 2 da tarde. Isso aí. Eu tô entrando de férias. Volto no caso, né? Para efeito do programa, volto na primeira quinta-feira de agosto, né? Mas o programa continua ao vivo normalmente, porque a Lízia estará retornando na semana que vem e estará comandando o programa ao lado, né, do nosso Gustavo. Para a gente fechar, as nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor. O que é que temos hoje, Guga? Bom, tem aqui uma dica para aqueles, né, que sofrem acidentes envolvendo a rede elétrica, né? É preciso tomar alguns cuidados que vamos dizer aqui. Primeiro, isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas. Isso. Segundo, jamais tocar em fios partidos. Terceiro, não tentar retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios sem que antes um profissional capacitado assegure que a energia foi desligada, senão você também vai levar choque. E quarto, acionar imediatamente a empresa de energia da sua cidade através do respectivo número de emergência. Bom, tais orientações são fundamentais em qualquer época do ano, mas especialmente nesta, devido às tradicionais festas julinas, né, e juninas, para que elas sejam aproveitadas com toda a segurança. Com certeza. E, Gustavo, quem quer entrar em contato com a gente de forma permanente, como pode fazer? Pode fazer através do e-mail, né? espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que o espaço é com C e não com cedilha. Através do site www.radioriodejaneiro.am.br ou então através também do Twitter, não é isso, Marcos? O Twitter é o twitter.com/espaçojovemesp. No espaço, né, não se esqueça de não colocar a cedilha. E não se esqueça também de informar sempre a idade e de onde você está escrevendo, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até agosto. Tchau, galera. Até semana que vem. O programa, na quinta-feira, está de volta. É importante frisar. E, é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.